A Constituição é um ato de grandíssima importância. Sistema de propina, golpista predomina, o dinheiro determina o método de economia. Justiça militar pune certos indivíduos, absolve assassinos, vício autoritarismo. Quem anda armado pensa que está protegido, o demônio paga rodada em cada aperto de gatilho. Mas o lutador aclamado como invencível, traído pela casa, aniquilado por um tiro. O inimigo te exclui desde o princípio, aumenta o dólar e chora quem pede esmola. Sem escola, falsa política incentiva, aquela doutrina cafajeste, quebra de democracia. Parece piada, quem mata também marcha, lavando a farda de sangue, premiando canalha durante a repressão. Uma semente foi plantada, nós somos a herança, a resistência nunca acaba. A impunidade cria novos envolvidos no mundão, impera o ódio e homicídio. Aqui fica meu protesto, minha escolha, vote, reze, espere, corra. A impunidade cria novos envolvidos no mundão, impera o ódio e homicídio. Aqui fica meu protesto, minha escolha, vote, espere, reze, corra. Neste país vendido, onde quem manda é um político que rouba e mata o povo e se torna o inimigo, controlam seu destino, dificultam o seu caminho. Eu vejo crianças chorando de fome, procurando alimento no lixo. Este é meu arquivo, com 60 gigabytes de memória, imagens que passam e modificam a história. Nos tratam como a escória, nos empurram para as drogas. Nesse jogo de perde ou ganha, eu conquisto minha vitória. Pessoas jogadas na calçada, eu sei que você já viu. Desistiram de viver e o mundo engoliu. Puta que pariu, então morre mais de mil. Pela televisão eu vejo um militar metralhando um civil. Alguns fecham os olhos pra esse grande genocídio, mas nem Nostradamus previu este verdadeiro anticristo. Eu analiso tudo, politicamente é um absurdo. Eu narro desespero e caos vindo do submundo. No meu sistema periférico não há ordem nem estudo. Adolescentes desocupados adquirem hábitos noturnos, procurando refúgio até debaixo de viaduto. Realidade Brasil, rotina do terceiro mundo. A impunidade cria novos envolvidos no mundão, impera o ódio e homicídio. Aqui fica meu protesto, minha escolha, vote, reze, espere, corra. A impunidade cria novos envolvidos no mundão, impera o ódio e homicídio. Aqui fica meu protesto, minha escolha, vote, espere, reze, corra. Pesquisa fictícia é mostrada na TV. Emprego aumentou 5%, não pode ser. Propaganda enganosa, eu vou me defender. Eu peço ajuda para quem? Para quê? Vamos ver, alegria do pobre é igual dinheiro, dura pouco. Brasil do Pinóquio é coisa de louco. As verbas liberaram pra saúde e educação. No meio do caminho, meter a mão. Cadê? Quanto era? Não vi, sumiu. Falar em X quantia, primeiro de abril. Dera Elza dessa vez, sem muita prosa. E aí, autoridade brasileira, pátria nossa. E como sempre, o Brasil dos brasileiros foi traído pelo mesmo palhaço do mesmo circo. Super-herói aqui não tem, ele morreu de fome. Manifestação, em greve nem pensar, é um direito do cidadão. Quer parar de reclamar? Estabilidade no dinheiro, emprego 100%, é mentira ou não, irmão? Fica atento, e aí, cidadão? Coincidência, engano meu, a moeda mudou, quem ganhou, quem perdeu. O boato é forte no sistema do Brasil. Real, dinheiro novo, primeiro de abril. Politicamente falando, na moral, política tudo igual, ponto final. Pressão policial. Não é segredo, tem novidade. A impunidade cria novos envolvidos no mundão, impera o ódio e homicídio. Aqui fica meu protesto, minha escolha, vote, reze, espere, corra. A impunidade cria novos envolvidos no mundão, impera o ódio e homicídio. Aqui fica meu protesto, minha escolha, vote, espere, reze, corra. Nesta hora angustiosíssima, aqui vem o meu bravo Irmandade Negra, para mostrar-te a extensão imensa num clima de instabilidade social, e para dizer-te como as condições essenciais ao desenvolvimento dos povos nas páginas da nossa história, essa história